Vai pegar nunca, só 2.500. Vou botar pra machucar. Piquezinho dos crimes. Calma, respira, relaxa novinha. Alô, poderia falar com o GLK? Balança ombrinho, balança ombrinho, balança ombrinho, balança ombrinho. Trava, para, então joga o cabelo. Vem. DJ LK que tá tocando. Ela vai descer do salto. Vem. Então joga o cabelo. Vai pegar nunca. Só 2.500. Vou botar pra machucar. Calma, respira, relaxa novinha. Alô, poderia falar com o GLK? Balança ombrinho. Trava, para, então joga o cabelo. Vem. DJ LK que tá tocando. Ela vai descer do salto. Vem. Então joga o cabelo.